toys for another day. Holding on to pasta, now I'm breaking the wall. Bem-vindo ao Rockcast. Afinem suas guitarras e dedilhem seus baixos, que está no ar novamente, de volta, de novo, o melhor, o The Best Of, podcast de rock and roll da internet brasileira. Eu sou Zezo Luiz e tô aqui com meus grandes amigos, que são novos componentes. Temos várias novidades agora no nosso New Rockcast. Temos novos blocos e etc, etc, etc. Não nos preparamos muito bem para esse programa, mas vamos fazer o piloto e vamos ver o que é. Primeiro, ao meu lado, em ordem alfabética, para sermos justos, o Lorde das redes sociais, um cara que já capotou ouvindo Black Sabbath, merece todo e qualquer respeito da comunidade rock. Meu grande amigo Breitner. Fala, grande Breitner. Fala aí, grande Zezo Luiz. Estamos de volta aqui em mais um programa. Quer dizer, esse é o primeiro de muitos mais, nova versão. Fiz algumas participações no passado, espero contribuir muito mais dessa vez. Agora a gente tem aqui também o nosso queridinho, o Denfelsen. Fala, galera, Denfelsen na área, diretamente do Rio de Janeiro, aqui ao lado do Homem Coxinha. Estamos aí. E eu tenho esse que realmente é o fofinho do nosso grupo, que é o grande Robson Pitt, né, Robson Pitt? Fala, gente, aqui é Robson Pitt. Depois das apresentações magníficas, o que eu posso falar de vocês agora, né? Bom, estamos aqui para ver se a gente faz um ótimo programa para todo mundo curtir aí, e vamos ver o que acontece, né? Todo mundo aqui muito preparado pra fazer esse grande programa aí, falando sobre o rock como um todo. Pô, eu tô preparado sim, eu tava até mexendo aqui nas minhas coisas antigas, achei aquele meu velho Walkman, que todo mundo deve lembrar, nossa, né, na nossa época de colégio, fazer aquela troca de fitas pra poder pegar as músicas entre os camaradas. Cara, quem aí nunca fez um negócio desse no colégio? Na verdade, eu sou mais novo, né, não sou dessa época do Walkman, não. Eu sou da época do Discman, e a gente fazia isso bastante. Eu sou da época do MP3 já, cara. Onde? Aonde? Moleque, eu era pobre, eu não pude ter Walkman nem Discman, só fui ter do MP3. Queria muito Discman, mas não consegui me adaptar, porque Discman, você andava, pulava, não tinha como. Agora, com o advento das tecnologias do MP3, escutei muita música em MP3. Fora isso, só CD em casa mesmo, em aparelho de som mesmo. Não, mas na época do Walkman, eu gastava pilhas e pilhas, pô, e era mó novidade. Ah, mas naquela época você era milionário, a gente era pobre mesmo. Ah, eu usava aquele similar amarelo que comprava no camelô, aquele grande pra caralho, prendia na cintura. Falar em rádio gigante, cara, lembra a época que lançaram da Aiwa, aquele radinho que era pequenininho? Quem tinha aquilo era muito rico, maluco. Eu tive um, só que não era da Aiwa, era da Britânia, era um genérico. Não, cara, você foi a nossa versão baixa renda. Quem tinha da Aiwa era o Lorde na sala de aula, cara. Exatamente. Eu levava aquilo pra quadra que eu jogava basquete, nossa senhora, e era uma sensação. Falar aí de pilha, cara, acho que só duas coisas usam pilha. Pilha é tão anos 90. Hoje em dia, acho só controle remoto e o controle da Xbox. O controle da Xbox. Não existe outra coisa que usa pilha no planeta. E sim, essa foi uma risada de um jogador de PS3. O Xbox One tá com pilha também? Cara, não sei, eu acho que não, hein. Não, eu sou pobre, não sei não. Não sei, cara. Mas vamos voltar ao mundo do rock e vamos falar sobre algumas notícias, algumas coisas. O que tá acontecendo hoje em dia? A gente tenta ser aqui, só para poder explicar para vocês, o mais atemporal possível. A gente tenta não falar notícias que estão acontecendo no momento, apesar de ter que falar algumas, mas tentamos ser rápidos e sucintos nas notícias para que você possa ouvir o podcast quando der na telha. E Robson Pitt, você tem alguma coisa aí para falar pra gente, cara? Cara, eu tava aqui vendo. Recentemente entrou na Dial Carioca a Kiss FM, que é uma rádio totalmente voltada pro rock, né? Tem vários programas, rock clássico, rock mais popular, rock das antigas, mas tá aí pra suprir um mercado carente que somos nós, né? Que não temos nenhuma rádio que toque música boa, quer dizer, música rock em si. Eu não posso falar música boa porque tem gente que gosta de qualquer coisa, mas a gente que gosta de rock fica meio que carente. Aí chegou a Kiss agora há pouco tempo, eu não sei se foi há umas semanas aí, mas eu tô começando a falar... Tá em fase de teste ainda, Pra galera aqui do Rio que já passou dos 20 e poucos anos, a gente sabe que depois que a Rádio Cidade acabou, cara, ficou impraticável ouvir rádio no Rio. Não sobrou nada. Nada toca rock pra gente. Porra, tu vai ouvir um rockzinho às vezes numas outras rádios aí, a próxima música é um axé. Então, chega a ser desanimador. E agora, junto com a Kiss FM que tá chegando finalmente no Rio, a gente tem também a volta da Rádio Cidade, né? Só pra vocês entenderem um pouco, no Rio de Janeiro, nós somos do Rio de Janeiro, acho que ficou um pouco óbvio, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente ficou sem nenhuma rádio rock. Não tinha rádio nenhuma, que tocava rock. Nenhuma, ficamos nada. Ficamos órfãos. Só música pop, só Jovem Pan, Transamérica, essas músicas de balada, tut-tut, sabe? E quebraram nossas pernas duas vezes, porque eles não só tiraram a Rádio Cidade do ar, como imediatamente colocaram a Rádio Oi, que era que não servia pra nada. A Rádio Oi, cara, é igual a operadora Oi, né, cara? Cara, até que a Oi era legalzinha porque ela tocava uma música mais deprimente. Ao hipster. Não, era legal, pô. Eu tocava Los Hermanos, tocava... Ao hipster. Não, cara, essas músicas alternativas aí não são... O pior foi quando saiu a Oi e entrou outra coisa qualquer. Tipo, acho que foi Jovem Pan. Não, foi Mix. Mix. Mix. Foi uma porcaria qualquer. A Kiss, né? A Kiss é de São Paulo. Ela tá desde 90 lá em São Paulo. Agora tá chegando aqui. A galera de São Paulo fala muito bem da Kiss. E a gente só tem a Kiss agora. E, coincidentemente, próximo à volta da Rádio Cidade, que é o que em São Paulo, por exemplo, a galera conhece como 89. Era mais ou menos o mesmo estilo, né? A cidade 89. Então, a cidade que ela tá voltando pro dial antigo dela, que é 102,9, ela saiu, né? Deu espaço pra outras rádios, que a Rádio Cidade pertence ao grupo JB. Perdeu lá a concessão, entrou uma outra rádio, aí a Jovem Pan entrou, agora a última foi a Jovem Pan, só que a Jovem Pan perdeu também a concessão. E saiu, mas ela saiu há mais de um ano já, e tá demorando pra entrar alguma rádio. Se você botar hoje 102,9, vai tocar música pop, mas sempre fala assim, rádio 102,9, não tem nome, sabe? Não existe rádio. É um tiozinho que ficou lá só tocando um CDzinho pra mandar o canal. É automático, botaram um iPod lá no shuffle e tá tocando. E agora não sei ainda a data, mas a Rádio Cidade está voltando. Eu tenho só boas lembranças da Rádio Cidade. Eu lembro de ir pra faculdade ouvindo lá o Rods in the Rouse, sempre tocando as 10 melhores todos os dias. E isso fez muita falta pra mim, porque era uma orientação sobre o que tava tocando mais presencialmente aí no mundo do rock. Exato, eu gostava muito daquele programa que dava acho que umas 5 ou 6 horas, que era a Cidade do Rock. É, exatamente, é isso daí, com o Rods. O Rods era o Rods in the Rouse, isso programa. Mesmo. Eu acho que ele vai voltar também. Todo mundo sabe que a Rádio Cidade, ela de fato não acabou. Ela continua na web, né? Através do Cidade, Web Rock lá. Mas nunca mais foi a mesma. Sempre teve alguns probleminhas, não tinha os mesmos apresentadores. Sempre ficou ali meia boca. Espero que agora, voltando pro dial, volte a ser o que era antes, né? Não, e um dos programas, por exemplo, que eram bem famosos na Rádio Cidade e muito bom, que era o Rock Go, Rock Bola, Rock Bola. Ele saiu da internet. Não tinha Rock Bola na internet. Ele fazia sucesso na rádio. Quando a rádio foi pra web, não tinha como levar esse programa também pra web. Então eles tiveram que mudar de rádio. Eles foram pro FM um dia, depois foram pro FM JB. Foram pra Oi, agora que tá na JB, né? Agora é Pop Bola. Eu acho que agora bola. Que tá na Pop Bola. É porque não é mais rock, né? Ridículo. Mas tinha a Hora dos Perdidos, tinha o Classic Rock. Era maneiro. Tomara que volte agora no mesmo estilo antigo que tinha. Eles estão com um site na internet, é o tavoltando.com.br, que tá tipo pedindo ajuda ao público mesmo pra melhorar essa rádio. Nesse site eles já fizeram a pesquisa pra definir qual era o logo da rádio de volta. Já foi escolhida. Definida a logo oficial. Agora eles abriram uma enquete pra decidir qual é a camisa oficial. É, E também tem como escolher uma sequência de músicas, né? Você vai escolhendo os artistas que deveriam tocar lá na Rádio Cidade. Eu votei na Anitta. É, porque você vai clicando nas sequências, vai mostrando vários artistas que eu quero na programação e não quero na programação. Eu mesmo tava aqui mudando, aí tinha Foo Fighters, tinha Raimundos. Tinha Vitor e Léo. É, de repente aparecia Vitor e Léo. Eu, caramba, Vitor e Léo? Eu já clicava no não quero na programação nem de perto. É isso que me dá medo, entendeu? É isso que me dá medo. Porque esse tôvoltando.com tá sendo divulgado nas redes sociais. Obviamente que hoje tudo é divulgado nas redes sociais. O Rockcast, por exemplo, você pode entrar lá no facebook.com/rockcast e escutar nosso programa, ficar atento às novidades nas redes sociais e na própria rádio. A rádio hoje é pop. Então a galera vai entrar lá e pode votar na Anitta, no Vitor e Léo. E a cidade pode voltar sendo uma rádio pop. Não sei. Vamos ver, né? Vamos esperar. Não tem data ainda pra estrear, então só temos que aguardar, né? Tomara que dê tudo certo e volte uma rádio maneira de rock mesmo. Então é isso aí. Acho que a gente se estendeu um pouco nessa notícia, né? Mas, Denfelsen, você tem alguma coisa aí pra gente, cara? Alguma novidade? Cara, eu tenho uma novidade aqui, uma novidade de uma banda antiga pra galera, mais uma vez, é a galera dos anos 80, 90. Raimundos, sim, eles ainda existem e acabaram de lançar o seu disco novo, Cantigas de Roda. A novidade é que eles lançaram o disco todinho no YouTube. Se você procurar lá o canal do Raimundos, tem o vídeo das 12 músicas. Pode ouvir à vontade, tem entrevista, tem tudo lá. E aí, Delfelsen, esse CD tá todo no YouTube, mas só tem no YouTube? Não tem, tipo, pra comprar ou então pra baixar no site? Ou então até no iTunes, né? Hoje em dia tudo é iTunes. Pois é, cara. Eu procurei no iTunes aqui, não tem esse disco. E eu entrei no site do Raimundos oficial. Só que quando eu vou lá em loja online e clico, não abre nada. Então eu acho que não tá online ainda essa venda pela internet. Cara, o que me faz pensar, o Raimundo foi tão grande, né? Tão grande. Hoje o que é o Raimundos, né? Será que os fãs ainda estão fiéis à banda? Nem todos, eu posso falar com propriedade que eu sou um super fã de Raimundo, sempre fui, mas eu também. Não tá me chamando tanta atenção, não. Juro, depois que o Rodolfo saiu, infelizmente. Pô, mas a banda sempre o vocalista, cara. Não, mas o Digão não deixa. O Digão é vocalista. Não deixa, cara, mas sei lá, a gente cresceu um pouquinho. O Kiko também. Santa Cruz já cantou no Raimundo. É, Bright, né? Você tem alguma coisa aí, cara? Então, Zezo, tenho sim. Tenho aqui a notícia falando do Kurt Cobain, onde a cidade natal do líder do Nirvana celebra o Kurt Cobain Day. Então, agora nessa próxima quinta-feira, Kurt Cobain completaria 47 anos. Em homenagem a ele, a cidade natal dele, de Aberdeen, fica lá no estado de Washington, Estados Unidos, está celebrando agora o Kurt Cobain Day, em cerimônia à homenagem que vai acontecer no Museu de História do município. É uma reportagem bem legal aí, quem conheceu o Nirvana sabe que foi uma banda de forte impacto aí no rock and roll, e Kurt Cobain foi um líder aí para muitos. Parece também que eles vão finalmente inaugurar a estátua, né, nesse museu. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma estátua que foi feita lá 20 anos atrás, com o Kurt Cobain chorando. Eles queriam botar no museu essa estátua, só que a população, parte dela, né, não quis aprovar na época, porque ele se matou depois de ter tomado heroína pra caraca, entendeu? Deu um tiro na boca com espingarda. Então não seria o herói da cidade. Eles não concordavam que ele seria um herói. Mas o prefeito de agora quer começar a trazer o turismo pra cidade. Então ele tá aproveitando e vão inaugurar a estátua nesse primeiro Kurt Cobain Day. Isso, e não só isso, né? Também o reconhecimento das realizações artísticas dele. Também, pô, o cara fez tanto pela música aí, né? Então eu acho legal esse tipo de reconhecimento pelo povo dele lá da cidade. Isso aí, é verdade. Aí depois... Cara, grava tudo de novo, porque o Bright, né, falou que na próxima quarta-feira o Kurt Cobain completaria 47 anos, mas foi na quinta-feira passada, dia 20 de fevereiro. Ah, é verdade. Corre pro DeLorean, corre pro DeLorean. Tem a notícia aqui também pra gente poder continuar o programa aí de música rapidinho, que é o seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas vai ter um show em março do Avenged Sevenfold. Eles vão fazer uma turnê aqui no Brasil, excelente, a galera que gosta de porrada aí tem que ir. Pro primeiro show, que vai ser feito dia 12 de março em São Paulo, os ingressos foram esgotados em menos de um mês, e foi rápido, tipo assim, eles foram colocados à venda e acabou. Então, por causa disso, o Avenged Sevenfold vai fazer um show extra. Então você que mora em São Paulo, fica ligado, que além do show do dia 12 de março, vai ter também um show no dia 20 de março, no Espaço das Américas, lá em São Paulo. Se vocês quiserem informação, é só entrar aí, www.livepass.com.br, lá vai ter todas as informações para vocês saberem dia, horário, quando eles vão estar na sua cidade e os preços aí que vocês vão ter que vender os órgãos para poder ir. Então, vamos de música e daqui a pouco a gente volta, galera. Vamos. Beleza. Sim. Só então, não pode botar o Bright já pra cantar. É, verdade. Vamos de música, daqui a pouco a gente já te volta com o Rockcast.

ele quer chamar a atenção da gente que tá aqui meio que estagnado, né, no, é, vendo tudo isso acontecer e te chama, pô, quem é você, né, que tá aí, que não tá vendo isso acontecer e tá abstraindo. Fica feio pra gente, né, que tá observando esse, todo esse movimento, porque acredito que nenhum de nós aqui foi em alguma manifestação. Alguém foi em manifestação? Não, não. Dia aí? Não, então, não. Eu fui. Eu fui. Foi? Fui. Ah, então temos um militante aqui. Mas eu fui nas primeiras manifestações que tiveram primeiro, entendeu? Uma manifestação pacífica, né? Pacífica. Exatamente, parte pacífica. Eu não acho era nenhum black bloc, não. Imbecilidade quebrar tudo, mas a gente vai chegar aqui não, senão vão tacar pedra na gente. Tem gente que acha que só vai ser escutado se sair quebrando tudo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a quantidade de gente na rua já é o importante pra poder ser escutado. Não é necessário quebrar tudo. Só contar uma situação rápida pra vocês. Eu trabalho no centro da cidade do Rio de Janeiro. Um dia desses, das manifestações que foram mais fortes, as das mais recentes, eu passei pra poder pegar o ônibus. Sim, eu pego o ônibus. Tinha... Eles fizeram uma barricada de fogo no meio da rua. Parecia o Iraque, cara. Pegaram um asfalto de calçada a calçada. Botaram um tipo de plástico, não sei o que é aquilo ali, que ficava pegando fogo. E os ônibus e os carros passando por aquilo, por cima do fogo, entendeu? Pra tentar fugir, muito estranho, cara. Parecia o Iraque. Perigoso, exatamente. E são coisas que eu acho desnecessário, entendeu? Mas aí é a minha opinião, eu sou um imbecil. Achar que eu sou um imbecil, né? Que acha assim. Eu, na minha singela opinião, não me acho imbecil, mas se você me acha um imbecil por achar que não tem que quebrar nada, então nossa, quanto imbecil, uma frase só. Eu me perdi no terceiro. Mas e a música? Cara, da música, assim, o que eu extraio dela, claro que tem muita coisa aí que eu vou cortar. Por exemplo, a crítica que ele faz à igreja, eu não vou entrar nesse mérito, porque não tem nada a ver com a história. Até porque eu sou cristão, então a minha crítica vai ser negativa. Mas eu acho que o principal da música que a gente pode extrair aí é a reflexão do que acontece à nossa volta e o que a gente faz, qual é o nosso papel nessa história toda. Não só de participar de manifestação, de quebrar a casa do governador, que esse é a tua apoiaria bastante, mas deixa pra lá. Mas assim, a questão de se a gente tá vendo o que tá acontecendo e o que a gente pode fazer pra mudar isso, principalmente porque a gente tá no ano de eleições e eu acho que essa é a melhor hora pra tentar mudar alguma coisa. Só uma coisa, Denfels, eu acho que quando ele fala parte da igreja, sem a gente se estender muito nisso, que é chato mesmo o assunto, mas eu acho que ele não quer dizer dos cristãos em geral. Ele tá dizendo ali o cara que vai pra igreja com a família, leva a família, paga o dízimo e na sexta-feira vai beber cerveja, entendeu? Do hipócrita. É a hipocrisia. Por exemplo, fura fila, que ele fala que o cara entrou na sua frente e conseguiu ser atendido antes de você. E o cara que reclamou, você chama de barraqueiro. Pô, é ridículo, entendeu? Eu acho que ele tá chamando a gente de acomodado mesmo, porque a gente vê as coisas, a gente não quer problema pra gente. Mas isso eu acho que ele também aproveitou o momento de manifestações aí pra pegou esse gancho pra fazer sucesso, sabe? Essa música aí é bem recente, é de agora. As manifestações ainda estão, né, não tá naquele calor que tava todo antes, mas ainda estão em bastante evidências das notícias. Eu acho que ele quis aproveitar mais um gancho aí pra poder relembrar o pessoal de como que nós temos que nos comportar e aproveitar pra fazer o sucesso, entendeu? Ele quer aproveitar esse momento aí pra fazer um sucesso em cima disso também. Mas você acha isso válido, Brad? Cara, seria válido se a mensagem realmente fosse apenas pra divulgar, pra conscientizar o pessoal, mas não vejo só isso, sabe? Não, eu vejo muito interesse em fazer sucesso. Mas o Tico é um cara que é envolvido com essas coisas, né? Ele gosta disso, ele é envolvido, ele foi em algumas manifestações, se eu não me engano, tá? Eu tenho quase certeza que eu vi foto dele na manifestação. Claro, pode ser pra promover? Pode ser pra se promover. Mas é uma letra boa, pô. A gente tem que ver isso. Mesmo que o cara tá fazendo pra ganhar dinheiro. É isso que ele faz pra ganhar a vida. Ele tem que ganhar dinheiro com a música. Se ele vai se aproveitar do momento ou não, beleza. Mas ele tem que ganhar dinheiro com a música, entendeu? É o trabalho. Sim, só tô falando que ele tá aproveitando esse gancho porque ele tava meio apagado mesmo. E aí ele aproveitou essa questão das manifestações, que é algo que tá em evidência aí. Você pega até nas redes sociais aí, é o que todo mundo fala. E ele aproveitou esse gancho pra fazer sucesso. Eu não sei, será realmente que o cara quis fazer essa letra de coração aí, porque ele queria, né, fazer uma música bonita realmente, ou só pra poder pegar esse embalo? Não sei, cara. Eu vi ele em algumas manifestações, sim. O cara é meio ativista, sim. Ele tá sempre falando alguma coisa sobre. No Rock in Rio mesmo, ele fez um discurso. Até colocou aquela a máscara lá do Waterfall. Isso. E ele tá sempre também buscando esse tipo de solução. Ele posta no Twitter. Ele é meio politizado, sim, mas não sei se tem razão esse lance aí de criar uma letra pra aproveitar o momento, né? Pra poder fazer um sucesso. Não sei. Fica aí a dúvida. Mandem aí nos comentários o que vocês acham. Mandem e-mails pra gente. Digam o que vocês acham. Vocês acham que isso tá certo? Ele tinha que, né, fazer mesmo a letra? Você acha que poderia ser em qualquer outro momento? Você acha que ele fez isso para aproveitar o momento agora? Digam aí pra gente, mandem e-mails falando o que vocês acham. Já vamos começar o Rockcast, né, com a polêmica grande pra bombar no site. Legal, não, gostei. E eu achei legal que o Bratney foi bem imparcial pra pedir os e-mails, né? Mande aí os e-mails falando que ele se aproveitou da música, que ele tá fazendo a música pra ficar sucesso. Mensagem subliminar de Bratney. Você que concorda comigo, manda seu e-mail. Se você não concorda, foda-se. Isso aí. Pra mandar um e-mail. Alguém sabe aí de vocês três como a gente chama os ouvintes no Rockcast? Mãe, pai, prima. Parentes. Família. Vocês são da família e querem mandar um e-mail? Algum de vocês sabe como é que a família faz pra mandar um e-mail? Eu não sei não, tô chegando agora, como é que faz? Pra mandar e-mail é bem simples. É só você mandar o e-mail para contato@rockcast.com.br. Fácil, não é? E também você sabia, Odenfelsen, que eles também podem participar através da rede social, por exemplo, opa, Facebook. Como faz? facebook.com/rockcast. Muito mas fácil. Mas e se eu não uso o Facebook, eu só tenho o Twitter? Aí você vai pro @rockcast. Maravilhoso. E se eu tiver o LinkedIn? Aí você passa. Aí eu arrumo emprego. Isso aí. Vai arrumar passa emprego pra poder ficar tocando as fitas de música lá na rádio. Quero ver se tem Google Mais também. Não, porque a gente só tem rede social que as pessoas acessam. Rede social que ninguém entra, não precisando. Abraço, Google! Cara, mas a minha esposa, ela fala muito bem do Google Mais. Eu acho que ela tá começando a acessar. Eu não acesso. Faz perfil só pra... A sua esposa é hipster, né? Mas... Eu um dia entrei, mas eu vi um GIF animado e saí correndo. Não dá, desculpa, mas não dá. Os serviços do Google são muito bons, mas o Google Plus não dá mesmo. É à toa que o Orkut tá aí até hoje, né? Tem gente que usa. Tem gente outro que usa o quê? O Orkut. Pior que tem. Se eu entrar lá agora, vai ter gente. Constatado isso, que tal a gente escutar mais música, hein? É verdade. É muito melhor do que a gente ficar falando de rede social. Então vamos mais de música. Você, Pete, escolha uma música para nós e coloque para tocar. Ah, tá. Deixa eu mexer aqui no meu CD, eu vou descobrir uma música bem legal para botar aqui agora. Então, Zezo, eu peguei aqui, separei aqui a Back in Black. Vamos escutar esse clássico aqui do AC/DC pra gente ficar mais animado, né? Excelente. Tá. Não tem como não se animar. Então, Back in Black do AC/DC. www.orkut.com. E agora tem ponto BR, rapaz. News. That's Kevin. Você está ouvindo Rockcast. Essa música do B.I.O.B. é uma música bem interessante, já que a gente falou aí da música aí do Tico, né, acho que ela se encaixou bem aí com essa outra música. É, o B.I.O.B. ela tem um trecho que fala mais ou menos assim, Why don't presidents fight the war? Why do they always send the poor? Por que que os presidentes não lutam suas guerras? Por que que ele sempre viu os pobres, né, seu povo? É bem interessante, né, por que que, será que é isso mesmo que eles querem? Será que eles, os ideais dos presidentes são os mesmos ideais do seu povo? É uma letra bem, bem bonita, e procurem aí depois aí a letra detalhada da música, vocês vão entender o que que ela quer dizer. É bem legal, é bem, bem polêmica. É, interessante mesmo. System of a Down é bom em tudo, né, cara? Eu gosto muito. System é vida, System of a Down e Bacon não precisa de mais nada pra viver. É verdade, se você só comer bacon e ouvir System of a Down, realmente, você vai viver um pouquinho, não vai precisar mais de nada mesmo. Rapidinho. Não, mas vai morrer feliz, cara. Mas vai morrer feliz. Exatamente. Depende. Você só vai morrer feliz se você tiver escutado já o Rockcast. Se não tiver, é verdade. Isso aí. Vai morrer triste, sozinho, em posição fetal. Hoje eu tava escutando um CD do System of a Down, aquele Hypnotize. Muito bom esse CD. Me fala, já que a gente tá falando de System, me fala em um CD ruim do System of a Down. O que não gravou ainda? Até aquele CD que o vocalista fez lá solo lá. Acho é, que isso que eu ia falar, o Surge. Surge Tank, ele gravou, se não me engano, o nome da música era Sky. Muito boa a música, cara. Foi um momento que ele teve solo. É verdade. Então, falamos de System, ouvimos o Brad cantar mais um pouquinho e Robson Pitt, traga-nos os e-mails, os contatos dos nossos ouvintes maravilhosos, a nossa família. Chegou mensagem pra você. Olha, eu tô entrando aqui na caixa de e-mails aqui, eu tô vendo que não tem nada, cara, eu acho que... É difícil porque esse é nosso primeiro programa, né? Então acho não, que. Não deu tempo. Vamos entrar num DeLorean e resolver isso. Será que o problema dos e-mails é porque a gente tá gravando o programa antes de divulgar que ele vai voltar? Eu acho que tem esse problema também. Demite o estagiário, isso. Cadê o cara da divulgação? Será que eles vão querer que nós voltemos? Ih, será? Na verdade, a gente tá chegando, né? Será que alguém vai chegar isso. Até esse momento aqui antes de dar stop e deletar o arquivo? E digo mais, a gente não tá chegando de mansinho, não. Estão chegando com o pé na porta. Porra, pé na porta e soco na cara. É isso. Fone aí. De ouvido no ouvido. E falar em estagiário, a gente realmente tem aqui, então, falar pra vocês, o estagiário, ele tá todo alegre ali, mas a gente não vai falar o nome, porque qualquer merda que faça aqui, ele será demitido. A gente pensa em ter mais ou menos um estagiário pro programa. Concordo? Concordo. Vivo pro programa. Mas não sintam-se acanhados. Mandem e-mails pra gente. Faça que nem o Bright, né? E faça comentários. Diga o que você está sentindo sobre esse programa do nosso primeiro programa da volta, né? Do The New Rockcast. Tá certo. Mas é isso aí, galera. Então, vamos terminar o programa, né? Acho que a gente já falou demais. Não, pode terminar, não. Por que não? Eu tenho dois recados pra dar ainda, que negócio é esse? Então dê os seus dois recados, grande amigo Delphi. Pra galera, mais uma vez, dos anos 80, 90, Guns N' Roses ainda existe e eles vão estar no Brasil em março também. Eles vão fazer shows no Rio de Janeiro, 20 de março, 25 em Brasília e 28 em São Paulo. Esse show eu indico pra quem é muito fã, porque no Rio de Janeiro os ingressos vão de R$190 a R$520 reais. Em São Paulo e em Belo Horizonte, de R$200 até R$560. Nossa. Tem que ser muito fã mesmo, hein? O Dr. Robotnik tem que estar com muito carisma. Não, muito, muito fã. Denfelser, eu tenho que confessar que eu tava me preparando pra poder te sacanear, entendeu? Falar alguma coisa mal pra você por você ter interrompido o final pra dar um recado. Mas você tá de parabéns, cara. Você me surpreendeu. Seu recado foi muito pertinente. Mamãe passou açúcar em mim, cara. Nossa, estragou tudo. Esquece os elogios que eu te dei. Esquece qualquer elogio dado. Vai espantar os ouvidos. 20, cara. Olha só, pensei numa coisa aqui também. Pra galera que tá começando a ouvir rock agora, vocês têm alguma banda pra poder indicar pra eles ouvirem como se fosse um dever de casa? Eu tenho. Eu tenho um dever de casa da história do rock nacional. É um CD que foi lançado em 2012, tem no iTunes, tem na internet pra comprar e pra baixar, e é um mix Ultraje a Rigor e Raimundos. Nossa. Ultraje a Rigor e Raimundos. Deixa eu anotar que eu também quero. De crossover. Ultraje a Rigor canta os clássicos do Raimundos e Raimundos canta os clássicos do Ultraje a Rigor. Esse CD é sensacional. Deve ser mesmo. Qual o nome do CD, sabe? Ultraje a Rigor versus Raimundos. Show, hein? Vou anotar aqui. Interessante esse daí. Parceria boa. Sim, sim. Esse aí eu não vou anotar porque eu tenho. Você, Bratin, tem alguma banda pra indicar? Não. Ah, legal. Boa noite. Muito bom. Robson Pitt, você tem alguma banda pra indicar pra gente? Olha, amigo Zezo, eu não tenho nada aqui no momento, mas aí eu te pergunto, você tem alguma coisa interessante aí pra gente escutar aí durante esse intervalo até o próximo programa? Cara, eu tenho sim. Tem uma banda que passou por aqui pelo Rockcast, na primeira versão, nos confins do tempo, que foi a 012. Eu até indico uma música aí, que é uma música de trabalho dele, que se chama Ninguém. Ninguém da 012. muito bom, cara. Eu indico pra vocês ouvirem também a banda. O CD inteiro deles é bom. Eu vou baixar esses dois CDs. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Então mande seus recados, com sugestões, críticas, elogios e cartinhas de amor para o nosso amigo Breitner, que é um cara muito bonito. Muito obrigado. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Isso aí. Ele é o charme do programa, né, Breitner? Acabei de deixar minha barba delineada. Nossa, opa, que maravilha. Dá algum beijo pra alguém, Dan Felsen, despedida. Se despede rápido, você tem 5 segundos. Beijo pra mamãe, pro papai e pra você, Xuxa. Você também, Robson Pitt, 5 segundos. Um beijo aí pros fãs. Nossa. E você, Eu queria deixar aquele abraço pra galera aí. Abraço pra galera. Tá, vamos fazer o seguinte: vocês ensaiam melhor pro próximo programa, tá bom? Foi muito ruim. Certo. Então, até o próximo programa com mais um Rockcast. Então, mas não vamos terminar assim, vamos terminar com música. Vocês aí escolheram... É, não essa. Mas eu gosto tanto dessa, cara, sacanagem. Então vamos botar essa, só de raiva. Mas vai ser a última. Qual vai ser a penúltima? Quem escolheu a penúltima música hoje? Bem, eu tenho uma sugestão. Bota aí Teenager, do My Chemical Romance. É uma música muito boa do My Chemical, apesar de todo mundo chamar ele de... Viado. Eu gosto muito. Cara, Welcome to Black Parade é fantástico. É fantástico mesmo. Então vamos ouvir aí, então, My Chemical Romance com Teenager. E qual a outra, Brash, né? Radioactive, do Imagine Dragons. Eu queria que você cantasse, pra terminar bonito. Radioactive. Gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because cause they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds, another cog in the murder machine. They said I'm sick to scare the living shit out of me. They could care less as long as someone will bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll leave you alone, but not me. The boys and girls in the clique, the awful names at the stick, you're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said I'll teenage a scare the living shit out of me. They can care less as long as someone will bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe the leader will know, but not me. Rockcast.